que a gente tem depois da vida aqui na Terra, ele doou para João e nos deu a maior prova que existe, dizendo-nos: maior amor não há do que este, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. E se comparava ao Cordeiro de Deus, que como aquele animal que não reage, não blasfema, não chora, não esperneia no momento do holocausto, ele vai e submete-se ao sacrifício na cruz infamante, em nome da humanidade. Sede como sândalo, que perfuma o machado que o fere, nos ensinava Gandhi, ou Buda, não me recordo agora. Então Jesus nos deu as provas maiores da renúncia e do amor, da coragem, da serenidade, da ação no bem. Então vamos trabalhar no bem, vamos ajudar a doutrina espírita, vamos levar esse consolo, essa alegria a tanta parte, porque nós ficamos ainda tão preocupados, e tem muito espírita com medo de ir para o umbral, com depressão umbralina. Vocês têm medo de ir para o umbral, pessoal? Hã? Vocês não têm medo de ir para o umbral, não? Eu morria de medo, vocês não têm, não? Ou é porque vocês já estão conformados que vão? Frederico Menezes esteve em Fortaleza e acabou completamente com o nosso medo de ir para o umbral. Ele disse: pessoal, não tenho medo de ir para o umbral, não. Por que, Fred? Pessoal, quem precisa sair, não precisa falar com licença, não, tá? Porque atrapalha aqui a gravação. Eu agradeço. Por que, Fred, que a gente não tem que ter medo de ir para o umbral? Porque lá vai estar assim de gente conhecida. A gente vai encontrar o pessoal todo lá, até do movimento espírita, os trabalhadores. Aí vai olhar assim: mas você, Marlúcia, aqui? Pois é, meu filho. Fazer o quê, não é? Estamos aqui. Mas eu, como sou um cearense sabido, eu já falei lá em casa: olha, quando forem me enterrar, coloquem um crachá, uma placa na minha roupa, escrito trabalhador. Para quando as pessoas me encontrarem lá no umbral, elas disserem: Nazareno, você que dava palestra aqui. Eu disse: é, mas estou a trabalho. Estou a trabalho. Então, por que que a gente vai ter que ter medo de ir para o umbral? Nada de ter medo de ir para o umbral. Se formos para lá, meus amigos, saibamos que é para o nosso bem. Porque Deus é a inteligência suprema do universo. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos diz que passou 8 anos no umbral e que aquilo foi muito bom para ele, porque ele se libertou de muitos tóxicos do seu psiquismo, desapegou-se de muitas coisas. Então, umbral significa portal, passagem. A gente vai passar ali poucos instantes, porque é muito breve, não é? Diante da eternidade dos séculos, uma vida terrena é semelhante a 1 minuto diante da eternidade, dizem os espíritos. E eu sei que ninguém aqui vai para o umbral. Vocês são trabalhadores de Jesus. Se nós formos lá, vai ser a trabalho, não é? Vamos fazer o quê? Vamos dar passe no umbral. Porque se eu desencarnasse alguns anos atrás, eu certamente iria para o umbral. Porque eu ia ficar com tanto remorso, com tanto sentimento de culpa, que eu ia ficar lá encostado naquela escuridão, ia me encostar numa pedra, diz que tem umas pedras também por lá, ia ficar encostado lá chorando e chorando, chorando. Arrependido porque eu não atendi o convite da Marluce de trabalhar no Joana de Ângeles. Porque eu não atendi o convite do Cristo. Ia ficar escutando a voz dele dizendo assim: meu filho, por que não fizestes um pouco mais pelos teus irmãos? E iria ficar lá sofrendo e chorando. E os bons espíritos iriam lá tentar me salvar, iriam falar comigo, mas eu não conseguiria percebê-los. Porque quem está num padrão vibratório muito baixo não consegue perceber os espíritos superiores. E só quando André Luiz orou fervorosamente, quando ele estava curado, porque purgatório significa também limpeza, pessoal, purgar significa limpar. Então, quando ele já estava ali tratado no portal, ele foi socorrido.